Vamos que vamos, minha banda! Bora que aumentar! Chega junto com a gente assim! Você emburrada, com a cara fechada. Filha, o casal do lado, curtindo de boa. Quando eu pedi alguém pra Deus, queria esse tipo de pessoa. Agora! Bora café no sucesso, não para! O sucesso continua! Faz. As nuvens de chuva não trazem prazer. Seu carinho me beijando e teu corpo. Amor, nada é igual quando estou perto de si. Como areia branca, tu escorregaste das minhas mãos. Viverei pra sempre ao teu lado. O amor calado que hoje eu sinto. Estarei pra sempre te esperando e te amando no amor lindo. Maestro Anderson Caio, na guitarra Zaca do Pará, contrabaixo Alex Fender, na percussão ST. O sucesso continua! Fique logo ligado, a cafeirana chegou.